Passa visual. Abajão, Foco, Charlie, Serra, Voz, destino 014, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Foco, Charlie, Serra. Luciana, 6224, visual, com tráfego final no zero. Luciana, 6224, faça coordenação. Secundária 238, pode informar a primária, por favor? Afirmo. 125, décima 1. 1. Alfa Juliette, posição 3, parte 1, 2254, obrigado, boa. O centro, nível final 200. Obrigado, 200, 2254. Atango Fox, Charlie Serra, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 04 nós. Ele pousa no 10, Fox Charlie Serra. Azul 2774, Luciano Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Confirmado, vento 21, 123, 125, décima 1, alternando 123, décima 8. 125, 1, alternando 123, 8, azul 824. Azul 2712, acende a indicação. Centro, libera direita, Alfa Juliette, contorno a parte 1, Lima Maia, Quebec. Na Quebec, reposte para cruzamento, pista no 7. Alfa Lima Juliette, poderia confirmar? Alfa Juliette, contorno Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Azul 713, contato radar, 71 milhas nordeste de Salvador, vou na proa de bom para não ter chegada. Reporte no IDA de descida, existe em Salvador na 04. Boa bom, vou botar na grau. Salvador, boa noite, passarei 2228, portação Alfa. Passarela 2222, a sua identificação, dessa vez chega da mão para o nível 080, a vista na 04. 0080 na mão, passarela. Decolado 07, controle Salvador 119, décima 8. Controle 119, 8, 6, controle Salvador 6224, decolou perfil ponte. Oceano 6224, contato radar na decolagem, suba via sair da Conte para nível 190. Via para 190-6224. Oxina 6224, autorizado Gira do Conde. Gira do Conde, 6224. Zona 52, lista para 2010, logística 0.14, autorizado a LSF da pista 0, repasse estabilizado. 2000 comunicador, já estamos estabilizados. 6152. Passa 32, autorizado a decolagem, pistão 1 a 0, vento 200 graus, 06 a nós. Então, 4738, decolada zona 0, chama o controle Salvador. 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom voo. Salvador, bom dia, tá? 13. 178, passa. E tem atenção. Então, 4738, contato radar na decolagem, se você vai ser da Momo para o nível 390. Esse aí é o Momo 390. pista vista até 3152. Na 3152, com sua aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 62. 18612, boa noite. Salvador, boa noite. O TAN 3152 estabilizado no IADS com pista vista. 3152, tráfego já avistado, autorizado, ponto 590, vento 190 graus, 059. Rodrigo, o TAN 3152. Este é 6258, a sua identificação, deixa eu chegar no BMAD 1 para o nível 090, assiste na 094. Para a descida 2713. 2713, deixa para o nível 050, assiste na 094. 050, 2713. Para 2222, desça para 4000 pés, hoje chama 094. 4000-094, 2222. A 224 abaixo. Então, 3152, sala 18, libera a direita, autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 2041. Alfa Juliette para 10, TAN 3152. 12685, 12745, TAN 4732. Afirma, TAN 4732. Boa noite. Na 6224, serviço radar cerrado, 62 milis nordeste de Salvador, chame o controle da caixa na frequência 120 decimal 3, solicite desse domínio. Sobre 2222, desça para 2000 pés, o agente na 0 na 4, autorizado a LSF da pista na 0, repassa estabilizado. Passarela 2000 autorizado, procedimento reportarei estabilizado, Passarela. Azul 273, autorizado para apelo. O apelo 273. Confirme velocidade. Tá, com 180 de indicado, senhor. Esta é a condição de implementar? Afirmativo, qual seria a sua necessidade? 200 mais. Okay. Aumenta para 200, seria possível, pessoal, com uma pequena restrição. Sim. 2273, eu dou velocidade para 200 mais. 2273. Na 6258, dois para o nível de voo 060. Dia 713, vou seguir para a segunda 12 horas, são 7 milhas, rumo oeste, bloco tango 72, passar nível de voo 050 nesse da parada 2 centrais, mantendo 200 de indicação. Solo Salvador, muito boa noite, passarendo 2228. Sem informação alfa, autorização para a vitória da conquista. Passarela 2228, autorizado vitória da conquista, nível 180. Decola no zero, curva à direita. Saída Arbor 1, Elefa, após direto Oplo e direto conquista conforme rota no plano de voo. Controle Salvador opera. 119, décima 8, aciona 5555 transponder. Ok, autorizando 180 para a vitória da conquista, decola da 1-0, após decolar de curva direita, após 2000 curva direita, saída Arbor, 1, transição elefa, após Alclor, após conquista. 7198, controle de Salvador, 5555 no transponder, passarei do 2228. Passarei 2228, contingimento correto, pronto, pushback, acionamento. Está pronto para o push, possível acionamento, passarei 2228. Gente, autorizado, push, chamando pronto para o push. Acionamento, chamando pronto para o push. Para o táxi, então? Afirma, para o táxi. Muito obrigado, Samara. Azul 273, autorizado a subir até 3 mil pais, hoje chama 014. 3 mil, 14, 014. Passarela está estabilizado, diz Alfa Cristo. Passarela 2222, contato de aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 62. 186, muito obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Passarela 2222. 0222, boa noite, hoje centímetro no 0 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 21, 0 grau, 04, nós. Ciente, PI 14, please, pouso, passarelo. Passarelo é 6258, pouso para 4, meu pai, vou ajustar no 0 no 4. Passarelo 2228 está pronto para o táxi. O 53 no POB, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. 2228, passarelo autorizado, táxi 71. Taxi Índia reportando pronto no ponto de espera, pressão 1-0. Pode ajustar altímetro no 0, 1-4. 1-0-1-4, pátio Índia, ponto de espera, torre 19-8. Permanece, me escuta. Olha só, sua escuta. 2-2-2-0. Estabilizou, 2-7-1-3. Azul 2-7-1-3, completa a aproximação, se me torna a frequência 1-1-8, decimal 6-2. 2-8-6-2, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2713, passando Índia Serra. Na 6258, desce para 2 no pé, ou ajuste na 0 na 4, autorizado elétrico, que foi da pista na 0, reporte estabilizado. Brasil, América 14, reportará estabilizado na 3328, desce para nível 050. Deixa na 6074, desce para nível 060. 0-6-0-7-4. Manação. Sente, inicialmente prepare Pucas e Pá, aguardando cópia. Passarinho 2222, salva 29, libera direito, autorizado TAP. Alfa, Kilo, parte 3, chega tentar sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, para tentar o sinalizador até o poste na sua escuta, 2222, passarinho. Sobre 7-3, autorizado pouso, pista no 0, vento 230 graus, 029. Livre pouso da 1-0, 27-3. Vai cruzando 065050, sua distância 3398. 43-98, cancelado as instruções em ETAP, atrasado 73 no pé, sua distância 0 no 4. Prêmio 0 no 4, cancelado as instruções em ETAP, atrasado 0 no 4. Ajuda 940, sua identificação, dessa vez chegada para o MED 1 para o nível 070, ajuste na 014. Azul 2940, autorizado descida até nível de voo 070, via chegada para o MED 1, o ajuste em Salvador na 014. Autorizado, Alfa Kilo, Pátio 3, atenção sinalizador, 2, 7, 9. 6258, completa aproximação, chama torre na frequência 1118, decimal, 62. 62, boa noite. Passarei 2228, autorizado, decolagem, pistando 0, vento variável com 3 nós. Já decolagem da 1-0, passei 2-2-2-8. Salve, boa noite, Sané 6258, sinal da X6, Alfa 0. Sané 6258, ajuste no 0 no 4, continue, aproximação, guardando pista livre. Uma barra, 6258. Sábados 398, 12 para 2, meu pés. Um ajuste permanece, autorizado ele acessou da pista 1 a 0, reposto estabilizado. 2014, reposto estabilizado, 3398. 358, autorizado pouso, pista 1 a 0, vento, variável com 3 nós. Sobre pouso na 10, prazo, 2 quartos. Dois, dois, dois, oito, decolado 33, chama Salvador, 1-1-9, decimal 8. 119-8, controle Salvador, passando 2228, muito obrigado, bom trabalho. controle Salvador, muito boa noite, Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível 180. Saída Arboruno para o nível 180, 2228. Passaredo 2228, tem condições de cumprir o perfil superior da carta? Afirmativo, tem condições. Tente. Aluno zero, curva à esquerda, saída pouca transição de par, via Aluno zero, Neuma. Controle Salvador, Pera. 19.8, aciona 5560, transponder. Autorizado na penetração de 370, pela Aper Zulu, 10. Saída pouca, Neuma e par. O controle 19.8, Pouca transição Zipá. Intercepta Peso Luna 0 após Neuma e prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Pouca transição Zipá após Neuma. Voo monomestre. 6258, livrou? 6258, Salas 35, prossegue Alfa Juliette, posição 09-71. Alfa Juliette, posição 09-71. 1170, contagem está correta para um pushback sonamento. 2940, desce para nível 050. Tan 3698, ajuste altímetro no 0 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento variável com 2 nós. Nível pouso, pista no 0, vento variável, 3698. Alé 074, dois para 2 no país, o ajuste na 0 no 4, autorizado Alé 74, pista na 0, repasse estabilizado. 2000, autorizado, acusará estabilizado, 6074. Passaria 2228, tráfego da 0, 22 milhas, rumo ao Nordeste. O Alfa 318, passa a nível de voo 060 e me prepara 2 mil pés. Passado 2228, copia o controle. Passado 2228, controle. A sua escuta, 2228. Passaria 2228, da presente voo em alerta. Para informação, tráfego na posição de 10.18 milhas, rumo ao Nordeste, um Alfa 318, passando nível de voo 050, descida para 2 mil pés. Gente, já presente alerta, seja o tráfego, passaria 2228. Nove da presente voo Iduna, deixa para 3 mil pés, o ajuste na 04. Tá 3398, no solo 39, Lívia direita, taxiway Delta ou Eco. Alfa, chame antes da taxiway Juliette. Livrando na Delta, Alfa, chamante da Juliette, 3398. Voo no 170, está passando um Airbus 320 da Oceania, sua cauda. Assim que o mesmo ultrapassar, está autorizado o seu acionamento que estiver. Chame para amputar. Pois, a passagem do Juliette, aponta para o táxi, voo no 170. Azul 4062, a sua identificação, dessa vez chegada para a BAMED 1 para o nível 050, o ajuste na 014. .398, autorizado o ingresso via Juliette, posição 02. Chané 6074, completa aproximação, chame o turno, frequência 1918, decimal 6200. 186, graças, boa noite, 6074. Corri, Salvador, boa noite, Chané 6074. O Chané 6074, avistado, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1960 graus, 04. Táxi até o ponto de espera, pistão no zero. Até o ponto de espera, no zero, já estou no Oceaner 6074, nos solo 43, libere a pista direita, prossiga via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Ou melhor, antes da Kilo, para sua Kilo. Ok, vai quebrar via Alfa, vai bater antes da Kilo, na segunda, 6074. O voo 1970, próximo ponto de serra, 10 para Alfa. Azul 29, Castro 0, estabilizado ILS. Gol 1170, mantém o ponto de espera. Mantenha na 70. Azul 2940, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 6074, autorizado o táxi agora via Kilo, pátio 3, observe o sinalizador. Posição é a 5 Lima. 7, pátio 3, vai ingressar via Kilo, para 5 Lima, 6074, se escuta, grato, boa noite. Autorizado pouso, 160 grau 049. Pouso autorizado, azul 228, acendo a notificação, concentrou que se mantém por 4 minutos. Agora 50 por mais 10. Pergou 1170. 0, o agente Salvador na 0114, reporte quantas é condições de voar na Proagitap. 110, informa a voar na Proagitap, 14, o agente lá via. Passarelo 2228, chama o centro Recife na frequência 126, decimal 0, eterna 128, decimal 8. Recife 260, 1288. Passarelo 2228, obrigado, bom trabalho. Foi pago 5 Lima, poderia confirmar? Gente, a infraero colocou anteriormente 5 Lima, porém fica atento ao sinalizador no pátio. Excelente, obrigado. 2940, salvo 49, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 01 no pátio 1. Pela pista mais 0, repasse estabilizado. 2014, Alfa Juliette. O 170 autorizado decolagem, pista no 0, vento 150 graus 04 noite. Autorizado decolagem. Voo 1170. 11170, decolada 51, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 119, 8, boa. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1970, da escola na transição Zipa, cruzando no momento 1600 pés. 1970, contato radar na decolagem, suba a via saída pouca para nível 370. Via pouca 370, gol 1970. Gol no 354, autorizado Aracaju, nível 230, decola piscina 0, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, via Whisky 33. Controle Salvador opera 119, decimal 8, aciona 5563, transponder. Autorizado nível 230 para Aracaju, conforme o plano de voo, decola 10 com curva esquerda, Pulca Caju a transição. 5563 é o transponder 1198 é o controle, gol no 354. Whisky 330 Vision, pronto pushback, acionamento, gol no 354. 4-0-6-2, contato de aproximação, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 6-2. 7-6, uma boa, 4-0-6-2. Torre Boa Azul, 4-0-6-2. Marcelo 62, autorizado pouso, pistão no zero, o vento no 50 graus, 03 nós, ajuste altímetro no 0, no 4. 1014, livre pouso, pistão 10, pouso 4062. 1170, semi sobre Recife, na frequência 126.85, eterna 125.45. 126.25, 2545, bom. Azul 4062, o solo 57, libera direita, prossegue Alfa, Kilo, Paz 3, posição 4, Lima. Direita, Paz 3, 4, Lima, posição. Inicialmente, fica atento ao sinalizador no pátio, o azul 4062. Torre Gol 954, puxa o deck de treinamento, portão 08. Gol 354, autorizado, estamos lá para o táxi. estabelecido, ele acha que está 1-0-1-2-2-1. 1-2-2-8, complete decimação, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite, gol 2-2-1. Torre, o gol no 354 para o táxi, 2-0-55 até no Salvador, 1-2-1 na borda. Gol no 354, autorizado o táxi, parte 1 no Índia, chama o plantão, espera 1-0.